Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Eu sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Nova, em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, o Sr. Professor Bruno Miranda. Vamos conversar sobre as atividades da instituição mais antiga do Conselho de Oliveira do Hospital. Bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite, um cumprimento especial para todos os que nos escutam. Sr. Provedor, a última vez que conversámos aqui na Misericórdia, aqui na rádio com a Misericórdia de Galizes foi há 10 anos. Eu há pouco referi que a Misericórdia de Galizes é a instituição de solidariedade mais antiga do Conselho. Em que ano é que foi fundada? Muito bom dia a todos os ouvintes. A Misericórdia de Galizes foi fundada no ano de 1668, portanto é uma instituição de solidariedade social, como tu bem disse, que faz este ano, em 2013, os seus 345 anos de idade. Foi fundada no dia 2 de julho, portanto esses 345 anos de idade já foram cumpridos no mês passado. Confirma realmente que é a instituição mais antiga do Conselho. Olha, peço-lhe que nos faça um breve historial da Misericórdia de Galizes. Bom, a Misericórdia, como já disse, foi fundada em 1668 pelo padre João Alves Brandão. Era uma atividade inicialmente ligada ao aspecto caritativo, ao apoio ao peregrino, que passava pelo Conselho de Oliveira do Hospital, na altura. Durante grande parte da sua vida foi esse o seu trabalho, o trabalho religioso. Em inícios do século XX, nomeadamente na segunda década do século XX, a Santa Casa da Misericórdia de Galizes criou uma farmácia, foi uma farmácia social que até hoje se manteve, e à qual foi dado o nome de Nuno Alves Pereira. Mais tarde, na década de 50, a Misericórdia teve o Hospital Conselhio, no seu seio, onde hoje funciona o Lar de São José. Esse hospital esteve em funcionamento durante a década de 50 e 60 do século passado. Mais tarde, as instalações desse hospital, que viria entretanto a passar para Oliveira do Hospital, foram utilizadas por um centro profissional, nomeadamente o CEARTE. Em 1999, finalmente, foram recuperadas as instalações e foi criado o atual Lar São José, um lar para a deficiência que acolhe 42 utentes. A Misericórdia tem expandido bastante nestas últimas duas décadas. Para além destas duas valências que já referi, o Lar de São José ligado à deficiência e a farmácia Nuno Alves Pereira, houve uma série de valências que foram aparecendo na instituição. A instituição tem neste momento valências de creche, centro de medicina física e reabilitação, health club, posto de serviços correio, serviço de apoio domiciliário, centro de dia que funciona na localidade de Lourosa, para além do serviço religioso que presta também, como é natural. Muito bem. O atual Papa tem uma sensibilidade muito grande pelos mais necessitados, numa abrangência pelas 14 obras de misericórdia, que no fundo foi com essa, com esse princípio, com esse desejo que elas foram fundadas pela Rainha Dona Leonora. Sr. Provedor, parece-lhe que as valências que a Misericórdia, esta e outras, têm hoje, se enquadram naquele trabalho que as primeiras misericórdias faziam há 500 anos, há 500 e pouco, que apareceram as primeiras, no caso da de Galizes há 345, creio que disse há pouco. Há uma relação entre o que se faz hoje e o que se fazia antigamente, ou não? Há ainda, obviamente que as obras de misericórdia estão sempre presentes no pensamento destas irmandades, no fundo são irmandades, não da Igreja, mas de Igreja, de gente de Igreja. E, portanto, há aspectos muito importantes, nomeadamente o aspecto religioso, o aspecto não caritativo, mas o aspecto do apoio social que é prestado a famílias com mais necessidades. E, portanto, muito do espírito inicial das misericórdias está preservado e sobrevive aos nossos dias, penso que sim. Falou no aspecto religioso. O que é que tem no aspecto religioso? Nós temos uma irmandade, como existem muitas outras aqui no concelho. A única coisa que nos distingue é que nós somos a única irmandade de misericórdia, da misericórdia de Galizos, neste caso. Fazemos o serviço religioso, fazemos os funerais, temos um espaço de convívio com irmandades vizinhas, com quem temos também alguns protocolos. E, portanto, o nosso serviço religioso passa pelo apoio, um grande apoio que é dado à Igreja Católica. Tem um capelão também? Neste momento não temos. O capelão ainda é um antigo parco que esteve aqui por Oliveira, por acaso permanece connosco, que é o Padre Rodolfo. Foi o último capelão a passar pela misericórdia. As misericórdias têm uma determinada, portanto, ligação, neste caso, as irmandades, como há pouco referia, estão, portanto, subordinadas ao Bispo Diocesano, é assim ou não é? É, continua a ser, aliás, em termos estatutários, continua a ser feita a aprovação dos órgãos sociais pelo Sr. Bispo de Coimbra. E, portanto, há uma série de questões que se prendem ainda com a vontade da Igreja Católica, nomeadamente do Sr. Bispo. E teremos que lhe prestar obediência em algumas matérias, como é natural. O caso dos orçamentos e dos planos, embora ele não venha... Ele não vem influenciar não nada. Não há interferência da parte, claro, da Igreja nesse aspecto. Mas de qualquer modo, vocês costumam lhe mandar... Sim, é conhecimento todos os anos. Tal como a Segurança Social, ou o Estado, não é? Porque estamos a falar de uma instituição pública, é-lhe sempre dado conhecimento do que se passa em termos administrativos, em termos de gestão da instituição. O professor Bruno Miranda está há quantos anos como provedor da Misericórdia de Galizos? Este é o terceiro ano, é o último ano deste mandato. Portanto, já estava na Misericórdia antes, já tinha feito enquanto Presidente da Assembleia Geral da Misericórdia e, portanto, o mandato está agora a acabar, acaba em novembro. Estou a cumprir o meu terceiro ano de mandato. Vai haver eleições novamente para o fim do ano? Sim, em novembro há sempre, 3 em 3 anos, há sempre eleições para a mesa administrativa e outros órgãos sociais. Em princípio vais candidatar? Sim, em princípio, e porque os meus colegas também veem como positiva a continuidade, em princípio iremos manter-nos. Não queremos cair num vazio diretivo que aconteceu há 3 anos atrás. Pronto, e também porque vocês trazem uma obra e só isso justifica, não é? Sim, obviamente, portanto... há uma série de projetos, mas o mais importante neste momento é uma obra que pretendemos ver concluída ainda no final deste ano ou logo nos primeiros meses de 2014. É uma obra de grande envergadura, é uma obra que tem consumido grande parte das energias dos órgãos sociais e do corpo técnico e administrativo da instituição e, portanto, nós não queremos deixar o menino nos braços a ninguém. O provedor vai muitas vezes à Misericórdia? Todos os dias. É o meu segundo emprego, neste caso não remunerado, mas é a minha segunda casa também. Mas reconhece que isso é um bom investimento ou não? É um ótimo investimento e para quem lida diariamente com pessoas deficientes, que são como nós, no fundo, mas que têm alguma necessidade de mais carinho, é muito reconfortante estar naquela casa todos os dias. É muito reconfortante estar naquela casa todos os dias. Pronto, isso é bonito, e há pouco quando eu lhe perguntava se reconhecia que era um bom investimento, estava-me a ocorrer que há poucos dias eu passei por Coimbra e estava na missa de Santa Cruz e o sacerdote que estava a celebrar mesmo no fim, acabou por dizer mais ou menos isto. Vou-vos ler uma carta, é breve, de um sacerdote que já morreu, e disse, bem, o que é que vai sair dali? E ele então dizia que o sacerdote escreveu uma carta neste sentido. Tenho uma viagem para fazer, quando eu faço não sei, do que tenho nada levo, só levo aquilo que dei. Achei muito interessante, depois comentei com a minha mulher, ela conhecia, portanto, a carta, eu por acaso não conhecia, mas realmente isto é profundo, não há dúvida nenhuma. De facto, nós andamos aqui numa vida, numa correria, e não levamos nada disto. O que a gente leva é, de facto, este investimento que faz a favor dos outros. O provedor, há pouco, disse uma coisa que eu não sei se apanhei completamente, que, portanto, o facto de a Misericórdia de Galícia ter deficientes, que isso é um incentivo muito grande para si e para os outros, e isto ocorre-me porque este Papa, pronto, no aspecto doutrinal, ele é exatamente igual aos anteriores, mas, quer dizer, acho que tem um pouco de sensibilidade mais por aqueles mais necessitados. E eu, há poucos dias, li um documento dele, não sei se foi uma homilia, aliás, ele faz quase todos os dias, aproveita o Evangelho do dia para fazer, para dali tirar alguns pontos. Eu recordo-me que ele dizia algo parecido com isto. Pronto, nós fazemos coisas muito importantes, está tudo muito bem, mas se nós não tivermos a preocupação de ir ao encontro daqueles que mais necessidade têm, pois estaremos sempre longe de Jesus Cristo, porque só aquele que procura as chagas de Jesus Cristo através do irmão, no mais necessitado, é que está a encontrá-lo. Portanto, isto ocorreu-me agora porque falou, de facto, nos deficientes, que é um campo extraordinário. Eu não, há bocado não esclareci. Nós vamos duplicar a nossa capacidade. Só deixar isso bem claro. Que ainda há alguma confusão, mesmo junto à comunidade. Pensam que, eventualmente, estaremos a construir um lar para idosos, e não é. É um lar novo lar para deficientes. É uma situação em que nós estamos a suprir uma das carências do Estado na área, não é? Obrigado por esse esclarecimento, porque realmente eu também não sabia, e estava convencido que era, de facto, um lar para a terceira idade, mas sem ser para deficientes, ou podia ser um caso ou outro, quase como uma exceção. Pronto, mas fez-me muito bem esclarecer, porque eu próprio também fiquei a ter conhecimento disso. Gostava de ser o sol para iluminar o mundo e rosar-te a face, aquecer-te a alma, brindar-te sorrisos sem saber quem és. Gostava de ser a lua para abrilhantar o céu, desenhar-te um postal, adornar-te o mar, ensinar-te o caminho. Esconder-te o sol, esconder-te a lua, relembrar-te a infância, sem saber quem é. ser a chuva para molhar os rostos, refrescar-te o corpo, umedecer-te a pele, fazer-te nascer. Gostava de ser o vento para voar sem rumo, poder acariciar-te, poder acarinhar-te e não te sentir só, sem saber quem és, porque não importa. Só saber quem és, porque não importa. Só saber quem és, porque não importa. Só saber quem és, porque não importa. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Galizes, o Sr. Professor Bruno Miranda. Estamos a conversar sobre as atividades desta instituição, uma instituição que tem cerca de 345 anos, portanto o que lhe dá o direito de podermos afirmar que é a instituição mais antiga do concelho. As misericórdias, muitas delas têm já mais de 500 anos, foram fundadas pela Rainha Dona Leonor, pelo menos as primeiras 60, e isto, de facto, no campo da solidariedade, as misericórdias, se é que posso utilizar este termo, batem, de facto, todas as instituições em termos de antiguidade. Não significa que depois, em termos de serviço, assim seja, mas pelo menos em termos de antiguidade, é um facto, e isto, pronto, acho que os distingue das outras IPs, sem querer menosprezar o valor de todas elas, mas quer dizer, as misericórdias são as misericórdias. E pronto, independentemente do que possam fazer, mas pronto, tem um estatuto que as define de uma forma um pouquinho diferente. Professor, os provedores das misericórdias no antigamente, e porque eu tenho estado a falar das misericórdias com cerca de 500 anos e esta com 345, eram das mais conceituadas no aspecto moral e humano. Isto traz responsabilidade ou não? Obviamente que sim, traz imensa responsabilidade. Se eu não me sentisse com capacidade em termos morais, em termos humanos, em termos profissionais, para desempenhar este cargo, não o teria feito. Obviamente que estamos a falar daquilo que é a história e daquilo que ainda nos dias atuais representa um pouco a figura dos provedores, das misericórdias, e nós podemos ver isso um pouco por todo o país. Para além de encontrarmos ainda um corpo diretivo, ou seja, um número de provedores, já há muitos da velha guarda, digamos, e sem aqui estar a querer ofender ninguém, encontramos um grupo de personalidades muito distintas, em áreas profissionais também muito distintas, com percursos académicos diferenciados, mas quase todos eles com percurso académico notável, e pessoas de reconhecido mérito. Portanto, para mim, para além de ser um orgulho poder representar a Misericórdia de Galizes e poder dizer que sou um dos mais jovens provedores, quer do distrito, quer do país, dizer que o faço com muito respeito pela instituição que é Misericórdia, no fundo, e com todos aqueles que a representam, que têm uma experiência de vida e um background muito grande em relação a mim. Eu sou um mero aprendiz, mas estou cá para, com respeito e com dignidade, poder seguir as pisadas. Eu há muitos anos vi num jornal, também um jornal bastante antigo, e de facto comparava, se é que comparava, mas pelo menos falava do provedor da misericórdia como alguém que, e comparando com esse tempo, não de hoje, porque hoje a política acho que está também, muito, pronto, Pois, mas nessa altura comparavam o provedor com o Presidente da Câmara e reconhecia o jornal que tinha muitos anos que, de facto, o provedor tinha muitíssimo mais prestígio do que o Presidente da Câmara. É claro que hoje, então, a política está muito por baixo, mas pronto, naquela altura era diferente. Os próprios irmãos das Misericórdias, portanto, elas não tinham naquela altura mais que 100 irmãos e estes 100 irmãos eram de facto aqueles que melhor, que mais no aspecto moral, que melhor se encontravam, talvez, isto há muitos anos, há centenas de anos. Vocês procuram alguma, têm irmãos, procuram alguma seleção neste aspecto? Nós temos eu não lhe sei agora dizer ao certo quantos teremos à volta de 350 irmãos, provavelmente, entre irmãos efetivos e auxiliares. A nossa preocupação na entrada de um novo irmão para a Irmandade rege por princípios morais. Em primeiro lugar, pela sua ligação à Igreja, à religião católica, apostólica romana, como é natural, porque não faz sentido termos irmãos de outros credos, se esta é uma instituição da Igreja. Da Igreja Católica, não faz sentido acolher irmãos de outros credos e confissões. Depois também, sempre que possível, pessoas que, em termos de dignidade e de honra, estejam aptas a poder integrar o nosso seio. Obviamente que estamos a falar, no caso da Misericórdia de Galizes, numa instituição de meio rural, de uma misericórdia que não está sediada numa sede de concelho e, portanto, cujo campo de recrutamento é um campo de recrutamento limitado. Nós também não negamos a entrada na Irmandade a qualquer um, desde que venha por boa fé, que comungue dos ideais e das obras de misericórdia, nós geralmente aceitamos. Obviamente fazemos também, temos alguma atenção perante pessoas que eventualmente podem querer tirar dividendos políticos ou de outro género, sempre com o intuito de permanecer nas misericórdias este aspecto muito importante, que é também o facto de nós trabalharmos para os outros de forma abnegada, de forma voluntariosa, sem esperar com participação, porque é disso que se faz a misericórdia. A misericórdia não se faz para a retribuição. Como complemento, ainda refiro aqui o 5º Congresso das Misericórdias, que tem de facto um livro próprio e em que o fundador da União das Misericórdias, naquela altura o falecido Virgílio Lopes, padre Virgílio Lopes, falava de facto desta seleção. E eu tenho que dizer, pessoalmente, eu não gosto de ver os políticos nas misericórdias. É claro que não posso fazer nada, mas, quer dizer, acho que de facto acho que não é bem. Portanto, a instrumentalização não fica bem, não é? Obviamente, e por acaso também não temos políticos. Não temos políticos no nosso seio, facto do qual não nos arrependemos, porque também gostamos de manifestar a nossa independência em termos políticos, digamos. A instituição é política e não se presta a qualquer, digamos, aproveitamento político. Lá na Misericórdia de Galizes, portanto, os corpos sociais têm pelouros distribuídos, ou como é que é mais funcional? Bom, para além dos órgãos sociais mais conhecidos, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, ou chamado Definitório, têm uma função muito óbvia dentro daquilo que é o enquadramento legal desses dois órgãos. A Mesa Administrativa tem no seu seio, e porque fez parte desta mesa administrativa e foi sua vontade, a divisão de tarefas. A divisão de tarefas é, no fundo, uma gestão partilhada. Como lhe expliquei há pouco, temos uma série de valências, uma série de serviços, algumas dezenas de funcionários a nosso cuidado e, portanto, de utentes, algumas centenas. E houve necessidade da nossa parte, porque entendíamos que seria a melhor forma de gerir a instituição, uma divisão de valências. Portanto, cabe-me a mim ter a gestão de algumas das valências e aos outros colegas de direção, neste caso da mesa administrativa, outros pelouros. É, no fundo, trabalha-se aqui também como se trabalha um bocadinho a nível autárquico, com o presidente e com os vereadores. No caso, não há ninguém com a palavra, com a última palavra, porque eu entendo que isso não deve acontecer. O espírito solidário também se reflete em nós e, portanto, os mesmos decisores são responsáveis por cada valência. Eu não sei se referiu já durante esta conversa o número de deficientes que têm lá. Nós temos internos, neste momento, no Lar São José, que é um lar para deficientes, temos 42 internos e cerca de 20 deficientes em centros de atividades ocupacionais. Portanto, 20 em CAU. O novo lar vai nos permitir um aumento significativo. São mais 20 em CAU e 41 em lar residencial, entre os quais 5 em residência autónoma, numa residência autónoma que também está a ser erigida no lar de Nossa Senhora da Visitação. Portanto, isto de facto são valências extraordinárias porque são aqueles que mais necessidade têm e antigamente havia a ideia de que realmente no país não havia deficientes e que não era necessário este tipo de valências e depois facilmente e rapidamente chegou à conclusão de que são bem necessárias e que não conseguem, portanto, era importante que até aparecessem outros para suprir portanto, estas pessoas que não conseguem entrar, portanto, nos acordos. Os acordos que vocês têm são todos os utentes que têm entram num acordo ou ainda haverá alguns por fora? Temos acordos para todos. Aliás, nós temos a capacidade máxima atingida, não é? Esperamos que o Estado, e porque estamos certos que vai cumprir, nos vai dar os novos acordos para a capacidade total do novo lar que estamos a construir. Dizer-lhe também, e porque dizia muito bem, porque há algumas dezenas de anos atrás a deficiência era encarada de uma ou outra forma, e sabemos muito bem a forma como eram tratados os deficientes do nosso país. Muitos deles viviam enclausurados nos seus quartos ou em algumas capoeiras. Havia vergonha das famílias em mostrar os seus filhos menos normais, digamos. E hoje esse estigma tem tendência a acabar, porque o Estado, para além das famílias, assumiu a sua função protetora em relação a estes casos que são os mais preocupantes da sociedade, são aqueles que nos merecem mais carinho, são aqueles que nada têm, e portanto estou em crer que o Estado vai continuar a apostar muito nesta área. Aliás, nós já temos algum feedback que isso vai acontecer para o Orçamento de Estado do próximo ano. Também ao nível da atribuição de acordos, já houve o compromisso do Estado em apostar uma verba significativa do orçamento nesta área da deficiência e, portanto, nós sabemos que estamos a desempenhar um papel muito importante, que estamos a ser um parceiro muito importante para o Estado, mas acima de tudo estamos a ser um parceiro extraordinariamente importante para as famílias que não têm capacidade para os acolher e para os manter a seu cuidado com as melhores condições. A tempestade há de passar, ninguém se esconde e há quem quer voltar. Venham sereias, venham lobos do mar. A tempestade há de passar. Pela manhã as portas têm que se abrir. Ninguém se esquece, não há quem queira fugir. Voltam cansados, mas a pé hão de vir. Pela manhã as portas têm que se abrir. E há de haver quem nos queira salvar.

com mais deficiência, pois ficaram uma série deles por fora. Não há dúvida nenhuma que estas casas são extraordinárias e vale a pena ver. Eu há anos visitei mais que uma vez tanto a União das Misericórdias e os deficientes que lá havia, e de facto realmente a gente fica bem impressionado, porque eles são muito amorosos, não é? E necessidade de afeto e de atenção, e portanto recebem bem geralmente quem os vai visitar, aliás. Parabéns, era que todos nós pudéssemos passar um pouco por estas instituições, pudéssemos estar nem que fosse 5 minutos diariamente com eles, dar-lhes algum carinho, dar-lhes alguma atenção, porque eles adoram ter visitas, ter gente nova que se interesse por eles e que os visite. Nós muitas vezes lamentamos-nos pronto, por motivos que todos temos na nossa vida, a cruz, não é, que nos chega a todos. A verdade, porém, é que olhando para o que se passa ali, nós temos motivos, se calhar, para agradecer, para dar graças, porque realmente, olhando para as muitas deficiências que ali existem, pronto, acho que vale a pena. Acho que vale a pena visitar essas casas. Ali no caso concreto de que falamos, da Misericórdia de Galizes, qual é o critério também na admissão destes utentes? O critério, são critérios estipulados pela Segurança Social também. Nós temos deficiência mental, temos deficiência física, e há pouco estava a falar desta questão por podermos dar graças por estarmos perfeitos de saúde, não é? Nenhum de nós não sabe até que ponto poderá vir a ser um deficiente motor, eventualmente um deficiente físico. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós um dia podemos ir parar a uma instituição como um lar para deficientes. Há aqui também, geralmente, a necessidade de distinguir duas coisas, que é a questão da deficiência. Não é aquela deficiência do senhor ou do jovem que num relâmpago de fúria e de ira assassinou a família ou que agrediu os seus familiares próximos ou os seus vizinhos. É uma deficiência que nós procuramos devidamente comprovada em termos médicos, por psiquiatras, por médicos de outras áreas, com algum rigor. Também fazemos essa seleção com algum rigor. Como imagina, não é fácil ter numa instituição 41 internos, com todos os seus problemas, com todas as suas personalidades, alguns menos agressivos do que outros, porque também os há agressivos, obviamente. Há algum espaço para a esquizofrenia em algumas das situações de alguns utentes que nós temos. E, portanto, nem sempre é fácil fazer aqui, quando se faz um rastreio e quando se tem uma lista de espera numerosa para analisar e para poder aceitar algumas candidaturas a novas vagas, há esse cuidado por parte do corpo técnico em analisar muito bem todas as situações, para não cairmos nesse erro que eu referi há pouco, por ordem de alguns tribunais, ou porque o senhor teve um acesso de raiva, passar a considerá-lo um deficiente, porque isso não é bem assim, não é? Não é uma doença comprovada que ao longo do tempo vá permanecer. Provedor, olha uma coisa, portanto, o problema do Estado e das dificuldades porque passa, e que depois isto também se reflete nos acordos que faz com as instituições, isto também traz preocupação, não é? Portanto, porque pois nós verificamos, corta-se em tudo, E no amanhã, se calhar, também vão cortar nestas valências que têm, e isto depois traz problemas também no aspecto económico às instituições, porque, pronto, este caso dos deficientes são, como é que é dizer, portanto, traz mais dispêndio para a instituição, não é assim? Obviamente. Peço desculpa. Na parte da deficiência, eu não penso que o Estado, e ainda ao encontro daquela parte referida há pouco, eu penso que o Estado não vai cortar na área da deficiência. Muito pelo contrário, a sua grande aposta vai ser a área da deficiência para os próximos anos. Noutras áreas, como a terceira idade, eu presumo que o Estado vá cortar. Aliás, já começou a cortar. E penso também que irá continuar a cortar em alguns casos. Isso verifica-se em algum grau de exigência que será manifestado, quer às misericórdias, quer junto às outras IPSS, nomeadamente nas valências de serviço de apoio domiciliar, com exigência de mais serviços, maior capacidade de abertura por um preço inferior. Passará eventualmente a redução do Estado Social, eventualmente pela área da terceira idade. Nós também estamos a verificar neste momento que existe um enorme número de famílias que prefere ter a seu encargo os seus idosos do que enviá-los para um lar ou para um centro-dia, até pela convergência económica que isso permite, para ajudar nas despesas da casa. Agora, também se está a verificar, mesmo já em relação às misericórdias e às outras IPSS, isso está a acontecer neste momento, a revisão de acordos que tinham sido atribuídos às instituições, a revisão em baixa, claro, com a afetação desses acordos a outras áreas, e aqui parece-me um trabalho razoável que o Estado, nomeadamente a Segurança Social, está a tentar redistribuir a riqueza pelos serviços. Connosco isso não aconteceu, porque temos uma média de ocupação que tem sido linear ao longo dos últimos anos. Portanto, nós não recebemos mais do que o que temos. Digamos, temos, por exemplo, a nível de valência de creche, temos 33 acordos e, portanto, a nossa média de crianças tem sido essa. O mesmo tem acontecido com o serviço de apoio domiciliário e idosos em centro-dia. Com os deficientes nem falar, porque temos a capacidade máxima que podíamos ter. Temos uma lista de espera muito razoável e, portanto, aí não conseguimos dar resposta a todos os pedidos que nos fazem diariamente, como calcula. Quantos funcionários, funcionários, deve ser a maioria, quantos funcionários é que têm lá na Misericórdia de Galizos? Nós, neste momento, temos cerca de 7,5 dezenas de colaboradores. Preferimos chamar de colaboradores, porque temos pessoal de todo o tipo e qualificação, desde o quadro técnico ao quadro administrativo, até aos funcionários, colaboradores do Serviço de Apoio Domiciliário, da creche, do lar, centro-dia, temos 75. Aquilo que nós prevemos aumentar com a abertura do novo lar, presumimos que eventualmente conseguiremos atingir, quer de modo direto, quer de modo indireto, mais 4 dezenas de trabalhadores. E, portanto, contamos a breve prazo passar a centena, muito claramente, de colaboradores da instituição. Pronto, isso também é muito bom, que são postos de trabalho. E no aspecto de voluntários, têm alguma coisa ou não? Curiosamente, temos muito poucos. Para além daquelas pessoas que geralmente prestam serviço religioso junto dos nossos utentes deficientes... Uma palavra de apreço também muito especial para o Padre Higino, que é o parque da freguesia, que tem essa atenção para com os nossos utentes, que são também as suas ovelhas, não é? Temos mais um conjunto de pessoas que, a nível religioso, vai fazendo algum voluntariado. Gostaríamos de ver maior voluntariado, precisamente no aspecto do acompanhamento destes destes pobres, que são os mais pobres da, da sociedade e que gostam tanto de receber visitas. E isso passa também por algo que também já tinha referido, que é o facto de nós nos encontrarmos no meio rural, a alguns quilómetros de Oliveira do Hospital, e não estarmos na sede do concelho. Portanto, penso que somos prejudicados um pouco por isso. Se estivéssemos em Oliveira, nós teríamos certamente um corpo de voluntários muito mais significativo. Penso que às vezes as pessoas esquecem um bocadinho do trabalho que é desenvolvido lá naquela aldeia que fica ali a 7 km de distância de Oliveira, do trabalho meritório que tem feito ao longo dos últimos anos, do tipo de pessoas que alberga. Lanço também o reto, convite. Nós estamos abertos, temos as portas abertas da instituição, quer para aqueles que se desejem tornar voluntários no dia-a-dia, quer para aqueles que, por confissão, se desejem tornar irmãos da misericórdia. Claro que os voluntários, na maioria dos casos, não todos, há ótimos voluntários, mas muitas vezes o que é que acontece? Muitas vezes eles precisam de formação e não a têm, e a instituição também não lhe pode dar, ou não lhe dá, ou se lhe quer dar, eles também não a querem. Isto depois também traz o reverso da medalha, que é muitas vezes... É possível não ter, não é? Por não. Vezes acontece isso. Não quero desanimar ninguém, mas muitas vezes acontece isso. Olha para mim, diz-me quem tu és. Olha bem para mim e diz-me quem tu vês. Em mim acendes o desejo que deixei para lá do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a atingir esse bem-estar que vem no fim. Diz-me se é amor. Fala-me de ti, eu quero o teu sabor. Em mim ficou esse teu beijo que me deste ao pé do mar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar a descobrir esse lugar para lá do fim. Meu amor, que bom que é para mim. Meu amor, meu amor, que bom que é no fim. Eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Só eu te posso ajudar. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Estamos à conversa com o senhor provedor da Santa Casa da Misericórdia de Galizes, o senhor professor Bruno Miranda. Estamos a conversar sobre as atividades da instituição, a mais antiga do concelho de Oliveira do Hospital, e entramos na última parte do nosso programa. Vamos continuar a conversa enquanto o tempo nos permitir. Professor, não sei porquê, mas acho que gosto mais de tratar por professor do que por provedor. Quiser. Eu, em tempos... fui à Misericórdia de... E até onde é que foi? À Misericórdia de Santar. E eles têm um serviço que achei muito interessante. Por isso vou referi-lo aqui. A provedora dizia-me o seguinte, que tinha um sistema a que chamava o descanso do cuidador. E então disse-me, referiu-me que durante 3 meses que um utente que não fizesse parte da instituição, mas que podia ficar lá para que o familiar pudesse descansar. Achei isto muito interessante. É claro que isto, para isto, muitas vezes são necessários outros meios, mas não sei, o que é que pensa disto? Eu penso que tem um aspecto positivo, mas também terá um aspecto negativo, no meu entendimento. Em primeiro lugar, nós não teríamos condições para o fazer. Seria um projeto para o qual não teríamos condições, porque temos a nossa capacidade, como disse, em termos físicos, mais do que aproveitada. Parece-me que, eventualmente, eu tenho mesmo a opinião sobre a recolha de crianças dos centros de acolhimento temporário. Eu penso que estar a ir buscar alguém, a desenraizá-lo da família ou do lar de acolhimento para o ter durante um curto período de tempo junto de si, obviamente que dando-lhe o cuidado e a atenção, claro que eles merecem, e portanto aí estamos a falar sempre de dar a esse tipo de utentes um maior cuidado, a maior atenção, pode funcionar depois como um fator inibidor no regresso ao lar, no regresso à família. Acho que não é a situação que me agrade muito, digamos. Sou honesto. Muito bem. Olha, outra coisa. Eu em tempos vi uma estatística que falava de Portugal, era da ONU e não falava bem. Dizia que falava pelos piores motivos. Dizia que Portugal estava entre os 5 piores países da Europa no tratamento às pessoas idosas, que eram vítimas de violência dos familiares. No caso dos deficientes, constatam também assim algum caso ou não? Também acontecerá? Eventualmente acontecerá. Obviamente, quando falamos de alguém que, ou de um grupo da sociedade que durante muitos anos foi mantido em capoeiras, longe da família próxima, estamos a falar de uma forma de violência muito mais grave que a violência física, eventualmente, que possa ser perpetrada. Eu presumo que a tendência é para acabar e para verificar situações, muito menos situações do que algumas décadas atrás. Neste momento não tenho qualquer dado sobre que possa ajudar a confirmar esse facto, mas não creio que neste momento tenhamos muitas situações dessas ainda na nossa sociedade. Daqueles casos dos deficientes, que são, vou chamar-lhes internos, a família costuma visitá-los, não costuma, como é que é? Temos tudo. Temos os pais e os familiares mais preocupados, que não querem perder o elo com os seus filhos e com os seus familiares próximos que estão numa instituição, e portanto regularmente alguns dos pais e familiares vêm fazer visitas, vêm buscar os seus filhos para passar algum tempo junto das famílias. Portanto, há sempre situações como essas que nos dão um grande contentamento. Mas regra geral e aquilo que se passa junto destas instituições é que as famílias fazem um despejo dos seus. E nós temos períodos críticos durante o ano, temos pela Páscoa, pelas férias de verão, temos na altura do período natalício períodos de maior preocupação, porque vemos grande parte dos utentes abandonados na instituição. Abandonados, obviamente, pela família, que deixa nas mãos das instituições o apoio que devia dar aos seus. E, portanto, são momentos muito marcantes na vida da nossa instituição, muito especialmente o Natal. Para quem tem um aspecto romântico da vida para quem é muito sentimental nestas questões, é muito difícil chegar a determinadas épocas do ano e ver que há pessoas que estão realmente abandonadas. E estas situações ainda são a regra nas instituições, infelizmente. E não há muito a fazer quando assim é, pois não? Pois não há. Nós fazemos o chamado acompanhamento, nós ligamos às famílias. Em vez de ser as famílias a ligar para saber como é que estão os utentes, geralmente somos nós a saber porque é que não vêm há algum tempo, para informar como é que eles estão em termos de saúde. E, portanto, há aqui um esquecimento grave. Há um esquecimento grave. Provedor, vou-lhe colocar a última questão e, se depois entender dizer mais alguma coisa, está à vontade. Eu sei que há instituições que fazem estes encontros intergeracionais, não tanto no vosso tipo de utentes, porque são deficientes, mas mesmo assim, coloco-lhe a questão, também em relação a deficientes, vocês fazem estes encontros ou não? Fazemos, e não apenas com os deficientes, fazemos também com a terceira idade e com a primeira infância, porque nós, como temos serviços que vão desde a infância até à terceira idade, uma das coisas que temos muito é a preocupação de interagir aqui com estas faixas etárias diferentes, e portanto é muito usual, e é muito estimulante também ver os nossos utentes deficientes com as crianças. A comunicação, o carinho que lhes é dado é fantástico, e o mesmo acontece também com os idosos. Tem geralmente um apreço muito grande pelas crianças, não é? Dizemos que é a nossa segunda infância. Há essa preocupação e há esse encontro. Muitas vezes. Acontece muitas vezes. Provedor, depois de 10 anos, encontramos-nos novamente com a Misericórdia de Galizes. Espero que não estejamos mais 10 anos para nos voltarmos a encontrar. Olha, agradeço-lhe, portanto, o ter estado aqui neste programa. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Portanto, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite, e agora reforço os votos. A nossa instituição está aberta a todos aqueles que queiram visitá-la, a todos aqueles que queiram ser voluntários. Deixo-lhe também já o convite ao Sr. Armando para nos visitar brevemente, para ter um pouco mais de conhecimento sobre a nossa realidade. E depois dizer-vos que estamos à disposição de todos aqueles que passam por momentos de maior aflição. Sabemos que o ano de 2013 não está a ser um ano fácil para as famílias. Nós, enquanto instituição de solidariedade social, com um grande apreço pela área social, obviamente, estamos abertos aos mais necessitados, aliás, dizendo-vos que podem contar connosco para aquilo em que pudermos ser úteis. Muito bem, pronto, vou registar e depois de uma hora qualquer combinamos e faço-lhe uma visita. Muito obrigado. Com todo gosto.